Horas eu já pego no batente, muitas vezes vou contente enfrentar o longo dia. O ganho é pouco, mas é multiplicado. Tenho Cristo ao meu lado que me ajuda, remedia. E todo mês quando recebo pagamento, dá de sobra pro sustento e eu tenho alegria. Sou dizimista e é uma realidade. Se não fosse essa verdade, o meu salário não daria. Ser dizimista pode ser ganho pequeno, mas o Senhor está vendo como luz que alumia. Mesmo que seja um salário miniatura, em Deus está rendendo juros todo instante, todo dia. Faz parte de um verdadeiro crente, dar o dízimo é mandamento do profeta Malaquias. Mas se o crente não está bem convertido, começa a pensar nas dívidas e o bolso se esvazia. Aí então pode ganhar muito dinheiro, mesmo assim não dá pro cheiro e lá se vai sua alegria. Não deu o dízimo e o dinheiro acabou, foi usurento e roubou aquilo que a Deus pertencia. Ser dizimista pode ser ganho pequeno, mas o Senhor está vendo como luz que alumia. Mesmo que seja um salário miniatura, em Deus está rendendo juros todo instante, todo dia. Thank you.